Louvado e engrandecido seja o nome daquele que reina. Glória a Deus. Glória a Deus. Disse o Senhor Jesus: deixo a minha paz vos deixo. Mixtape. Profeta de calça larga. Não há paz como o mundo dá, mas a paz que vem do alto. A paz que vem do céu. Jeová Shalom é a paz. Ei, meu Deus te traz a paz. Ele é a própria paz. Milagres ele faz. Digo novamente, ele é a paz. Tua graça satisfaz. Derruba Satanás. Te liberta de Alcatraz. Digo novamente, ele é a paz. Ei, nossa vida é difícil, mas no Senhor, meu Deus, encontramos a paz. Olho pro céu e vejo a mão de Deus na vida dos seus, derrubando fariseus e Satanás. Meu socorro vem daquele que abriu uma vermelha e fez cair fogo do céu. Derrubou a torre de Babel. Nunca me deixou jogada ao léu. Eu vou fazendo tudo aquilo que ele manda na palavra do Senhor. Até não vou acreditar. Nem tudo é do jeito que a gente quer, mas eu tenho muita fé que minha bênção vai chegar. Na minha caminhada nunca me deixo só. Tô ligado que pra mim só tenho o melhor. Toda tua lei eu sei de cor. Eu não vou fazer como a mulher de Loki. Olhou pra trás e virou estátua de sal. Se liga, meu irmão, no jogo da salvação eu vou até o final. Na correria, todo dia, na periferia, tem que ser assim parado. Não fico de jeito ou maneira. Cê tá ligado, parceiro, fico ligeiro, porque eu sou guerreiro. Atalaia do Senhor, eu sou guerreiro. Esse mundo nunca nos amou. Pelo contrário, sempre nos odiou. Usando ele, o diabo nos enganou. Quanto caçado de areia de sabor. O ser humano sem Deus é nada. Por isso que tem muita gente que tá mancada. Se é a casa do pai, o indivíduo cai. Fica de cara quebrada. Meu Deus te traz a paz. Ele é a própria paz. Milagres ele faz. Digo novamente, ele é a paz. Tua graça satisfaz. Derruba Satanás. Te liberta de Alcatraz. Digo novamente, ele é a paz. Quanta dificuldade encontramos todo dia, toda semana, todo mês, todo ano pra viver. Todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um objetivo. Todo mundo quer vencer na vida, meu Deus. Porque gente pobre tem que sofrer. Ralo um bocado pra sobreviver. É explorada por quem tá no poder. O sangue de Cristo tem muito mais poder. Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Por ser saciado. A espada de Jeová vai cortar todo mal que está enraizado. Sei que é difícil acreditar, perseverar, fazer alguma coisa pra tudo mudar, melhorar. Mesmo assim pelo Brasil eu vou orar. Pelo povo brasileiro eu vou clamar. Minha nação só Yeshua pode salvar, curar. Levantar do chão, nada disso é possível sem Deus no coração. Então levanta e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vem descendo sobre você. A terra na escuridão, o povo na aflição. Mas acredite, está chegando novo amanhecer. Sente a unção e vem comigo louvar. Todo momento é momento para adorar o Pai que está conosco todo dia, o Pai. Solução para a periferia, o Pai que deseja acabar com toda a agonia da comunidade. Que de verdade precisa de uma nova realidade. Felicidade, somente meu Deus traz felicidade. Ele faz aliança com sinceridade, fidelidade. Diga novamente, ele é a paz. Diga novamente, ele é a paz. Mixtape. Profeta de calça larga. Disse Jesus: deixo minha paz, a minha paz vos dou. Não a paz como o mundo dá, mas a paz que vem do alto, a paz que vem do céu. Porque as minhas bênçãos são sem medidas e não acrescentam dores. Meu Deus te traz a paz, ele é a própria paz. Milagres ele faz. Digo novamente, ele é a paz. Tua graça satisfaz. Derruba Satanás. Te liberta de Alcatraz. Digo novamente, ele é a paz. Meu Deus te traz a paz. Ele é a própria paz. Milagres ele faz. Tua graça satisfaz. Derruba Satanás. Digo novamente, ele é a paz.